feliz, fazer meu dinheiro. Que se foda se vão me chamar de marginal ou maconheiro. Sai sendo isqueiro, minha consciência. Ninguém é santo, então não fode minha paciência. Perdedores sabem falar o que eu devo fazer. Por isso é que eles perdem. Em silêncio eu vim vencer a mim. E quem entrar na frente sem caô ganha quem é louco o suficiente pra viver de amor. E não confunda ser do bem com ser inocente. Cada escolha é uma renúncia, o agora é um presente. Minha identidade é mais do que eu levo no bolso. Falo sozinho que é pra ter certeza que ainda me uso. Fui no fundo do poço, agora eu tô no microfone. Vários anos na pista e cê sabe qual é o meu nome. 20 e poucos anos a mil, rebelde com causa. Tamo na rua, então crianças, nem tentem isso em casa. Acho que tu ama e deixe isso te matar. Acho que tu ama e deixe isso te matar. Vambora ser feliz, viver sem hesitar. Tudo que a gente sonhou, amor eu vim buscar. Porque o tempo é um diamante raro pra gente brilhar. Acho que tu ama e deixe isso te matar. De amor. Contraditórios, me explica por favor. Por que tem guerra nas ruas e tu se esconde pra fazer amor? Eu vou andar de skate na sala de estar, me libertar dessa mesmice. Dormir na hora de acordar, viajar em pessoas e lugares. Casas lembram prisões, ruas parecem lares. Hoje eu alcanço coisas inalcançáveis. Troquei certezas palpáveis por sonhos inimagináveis. Somos tão jovens ainda pra acreditar que não temos opção. Muros precisam de tinta pra nos lembrar o que é liberdade de expressão. Então eu vou pra onde eu possa fazer rap, xingar em paz, porra. Viver meu sonho de moleque, mostrar que eu tava certo, fazendo minha parada, vivendo do lado certo dessa vida errada. Só quero ficar longe dessa hipocrisia, cansado de ouvir quem só fica na teoria. Quem eles pensam que são pra achar que sabem o que é o correto. Minha liberdade vai muito mais além do que se acha certo. Acho que tu ama e deixe isso te matar. Acho que tu ama e deixe isso te matar. Vambora ser feliz, viver sem hesitar. Tudo que a gente sonhou, amor eu vim buscar. Porque o tempo é um diamante raro pra gente brilhar. Acho que tu ama e deixe isso te matar. Tchau.